Está começando mais um Evangelho do Dia. Hoje é 31/5/2016. Hoje o Frei está começando um pouquinho mais tarde, porque precisou fazer uma correria no centro da cidade para a igreja, mas já estamos de volta e vamos aqui nos estúdios realizar então o seu Evangelho do Dia. No Evangelho de hoje temos Lucas 1:39-56. Vamos pedir aqui mais uma vez para os nossos auxiliares queridos para diminuírem aí nos estúdios a música de fundo. É uma música realmente muito linda, mas agora é momento de concentrarmos no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Já vamos pedindo aqui para que então possamos regular mais um pouquinho aqui a música de fundo. O Frei já está ficando velho e aquele tempo, não é mesmo, de balada, de música forte, já não agrada tanto, não é mesmo? Graças a Deus, mas é uma música muito bonita. Vamos continuar os estudos. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O meu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Quando o Frei vai explicar, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ou seja, quando a sua voz tocou-lhe e impressionou-lhe a audição, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, ela ficou num estado alterado de consciência, aonde, pelo dom divino de que ela era portadora, ela pôde então ter acesso a um conhecimento um pouco além daquele que o humano normal conseguiria em seu estado natural de consciência. Ela estava num estado alterado e pôde então saber do que se tratava aquela situação da Santa Maria, nossa mãe. Então, hoje, finalizando aí então o mês de maio, o mês de Maria, recebemos este evangelho tão maravilhoso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quando falamos do santo do dia, hoje vamos falar da visitação de Nossa Senhora, a Mãe do Salvador. A palavra de Deus nos convida a proclamarmos bem-aventurada aquela que, por aceitar Jesus, também se abriu à necessidade do outro. Sabemos que Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com esta mensagem de amor, com esta proposta de fazer dela a mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. E aceitar Jesus é estar aberto a aceitar o outro. O anjo também comunicou a ela que sua parenta, Santa Isabel, já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando, depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela encontrou-se com Isabel. E às vezes, até de ônibus, não é mesmo? De carro, nós reclamamos a distância quando não fazemos nem 10 quilômetros. E aí, aqui temos um exemplo de perseverança, onde a Santíssima Virgem caminhou cerca de 100 quilômetros, não é mesmo? Então, nos ensina a sempre ter a perseverança. Nesta festa, também vamos descobrindo a raiz da nossa devoção a Maria. Ela cantou o Magnificat, glorificando a Deus. O Frei devia ter terminado a frase aí. Glorificando a Deus. Em certa altura, ela reconheceu sua pequenez e a razão pela qual devemos ter essa devoção que passa de século a século. Em Lucas 1,48, a gente lê o seguinte. Olhe lá, o Frei vai até falar aqui de memória, mas olhe direitinho para saber se é isso mesmo. No Lucas 1,48 diz o seguinte: porque olhou para sua pobre serva, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Não é mesmo que o Frei já leu isso um pouco antes, então o Frei consegue lembrar. O Frei não decorou da Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus nos convida a proclamarmos bem-aventurada aquela que, por aceitar Jesus, também se abriu à necessidade do outro. É impossível dizer que se ama a Deus se não se ama o outro. A visitação de Maria, sua prima, nos convoca essa caridade ativa, a essa fé que se opera pelo amor. Amor que o outro tanto precisa. Quem será que precisa de nós? Peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, junto a Jesus, para que sejamos cada vez mais sensíveis à dor do outro, para que a nossa sensibilidade não fique no sentimentalismo, mas que se concretize através da caridade. Virgem Maria, Mãe da Visitação, rogai por nós. Graças a Deus. Estamos aqui então, terminando mais um Evangelho do Dia. O Frei agradece imensamente a todos os amigos, os irmãos, as irmãs aqui do estúdio que nos auxiliam nessa jornada, desse trabalho muito bonito e útil que estamos fazendo. Hoje é dia 31/5/2016. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus.